Você quer beber pra esquecer da sua vida? Eu te pergunto o que aconteceu em 12 anos pra você se arrepender. Você quer fumar, quer se drogar, quer se divertir e não se importar. Você não